Aquele dia que tava chovendo e você ficou molhada, eu gostei. Love song, putaria, eu te como todo dia. Love song, putaria, eu te amo noite e dia. Love song, putaria, eu te como todo dia. Love song, putaria. Se juntar todos esses drinks dá mais de 2 litros. Te lambi, te comi todinha até eufórico. Eu sei que cê ama meu corpo de periquito. Viciado em me chupar, tem droga no pirulito. Cê fala demais, eu sou tipo um mímico. Te chupei tanto que encheu o seu bico. Quando não durei, cê ficou puta comigo. Mas hoje eu regacei e você falou que é isso. Me beija e me abraça, dá carinho e mimo. É dona Florinda e eu sou girafa lindo. Agora é família, vou criar o seu Kiko. É a principal e eu sou o eu lírico. Trampei de garçom e também fui servido. Eu sei que cê entende quando eu falo contigo. Agora cê já sabe, humildade é requisito. Agora cê já sabe, ser playboy é esquisito. Agora cê já sabe que eu gosto do 69. Agora cê já sabe que eu quero que cê goste. Agora cê já sabe que eu gosto do 69. Que eu quero que cê goste. Love song, putaria, eu te como todo dia. Love song, putaria, eu te amo noite e dia. Love song, putaria, eu te como todo dia. Love song, putaria. Lembra quando nós transou no meio do mato? A gente foi pro carro, mas tava apertado. Nós bem calmo, no céu tinha brabo. Cuidado, um guardinha fuma cigarro. Eu escorreguei na casca de banana e caí direto de boca na sua manga. Quando mistura a fruta e chana, me chama. Quando mistura a fruta e chana, me chama. Eu sei o que ela quer, eu sei o que ela gosta. Às vezes dói um pouco quando a gente vai de costa. Eu sei o que ela quer, eu sei o que ela gosta. Loucura na cidade e ressaca lá na roça. Eu sou um cachorro, você é uma cachorra. As pessoas tipo pulga tá coçando, que porra. Foda-se, o importante é nós e foda-se, foda-se. O importante é nós e foda-se, foda-se. Te amo. Cê não tá entendendo. A galera vai falar e eu vou continuar te amando e te comendo. Love song, putaria.